Eu não devia estar falando com estranhos, mas já o conheço. Foi você o sonho bonito que eu sonhei. Foi você, eu lembro tão bem você na linda visão que me fez sentir que o meu amor nasceu então. E aqui está você, somente você. Não pretendia assustá-la? Oh, não, não foi isso. Mas é que você é... Um estranho? Uhum. Mas não se lembra. Nós já nos encontramos. Nós dois? É claro. Você mesmo disse, uma vez num sonho. Foi você o sonho bonito que eu sonhei. Foi você, eu lembro tão bem você na linda visão.